E galera, começa agora mais uma edição do Yopdan Shibu, edição número 125. Essa edição aqui, ela tá atrasada, mas é porque tem um monte de podcast atrasado e eu vou ter que editar um monte de podcast um em cima do outro. Mas enfim, Lucas e Yuri estão aqui. Falem oi, sei lá. Opa! E aí, tudo bom? Opa! De novo, falando no convento aí, talvez apareça aí alguém nos comentários dizendo: tudo bom, Yuri? Mas ninguém nunca apareceu, então, se quiserem... Eu tô sozinho. O Yuri é uma pessoa muito carente. Eita, cara. Que isso? Puta que pariu. Que caralho, isso? Caralho, pessoa carente. Pô, passei o dia do amigo. Tristeza, cara. Ninguém tristeza. Te disse feliz dia do amigo, né? Que triste. Não, cara, não. É muito triste, cara. Minha vida é triste. Cara, feliz dia do amigo atrasado, hein? Obrigado. Agora vai ser. Acho isso uma das maiores... bobagens do universo, muito bem. Dia do amigo. Pra mim, dia do orgasmo é muito mais importante que dia do amigo. Né? Muito bem. Dá pra chegar. Mas é isso aí. Como todo bom orgasmo, né? Ele sempre chega. É, não sei não, se sempre chega, viu? Opa! Chega, cara, sempre chega. Uhum. É. Enfim. Tem comentário lá do último cast também do Ismael, se você quiser ler, já que você tá se sentindo triste, Yuri. Opa. Mas será depois, tá? No cast. Enfim, vamos. Ok. Caraca, meu. Tadinho de Ismael. Não, Ismael, vai chapa, né? Chapa. Sempre a gente lê o comentário dele lá no seu Dai Podcast, porque aqui não tem... Não é comum mesmo, a gente lê, então... Mas, maneiro. É verdade. Vamos lá. A gente, essa edição vai falar sobre notícias. Teve uma porrada de notícia, mas teve uma porrada de notícia que a maioria é spoiler ou teaser de não sei o que vai rolar. Então, eu deixei de lado e tem no final nem foi tão difícil assim separar as notícias de hoje. Mas, antes das notícias, a gente vai falar o que a gente consumiu nesse meio tempo, que a gente acha interessante comentar aqui. E teve muita coisa, eu imagino, então vamos ver se o pessoal fala rápido ou não sei. Vai lá, vamos começar pelo Yuri, por favor. Maravilha. Eu terminei uma série que é muito boa, eu assisti, que é Mr. Robot. É uma série muito, muito boa, que fala sobre... as verdades escondidas da sociedade, fala muito sobre programação. E tem um tom bem, como é que eu posso dizer, conspirativo. Até porque tem uma grande corporação e essa grande corporação controla grande porcento do dinheiro mundial. E aí, a maneira como as coisas são apresentadas na série é muito interessante. Também o papo de programação é muito foda. Junto com a maneira como eles explicam. Não fica aquele negócio tão... como é que posso dizer? Interestelar. Que eles explicam o que vai acontecer na missão quando eles saem do planeta. Quer dizer que eles não explicam 200 mil vezes, né? A mesma coisa. Sim. Exato. Eles explicam da melhor maneira possível. Então, por exemplo, um ataque de DOS. Aí ele vai e diz: tá tendo um ataque de DOS. Aí o cara: pô, são muitas conexões, eu não tô nem conseguindo separar uma pra desmantelar, pô. Então, a partir daí você já sabe o que tá acontecendo. Não é, ele não trata você como burro, então é bem interessante. Outra série que eu assisti, que foi o Blind Spot. Luke, você não quer falar não? Você viu essa série, você quer comentar aqui, inclusive? Eu já cheguei a comentar no podcast, eu acho muito boa. Eu não cheguei a ver a segunda temporada. Eu tô assistindo a segunda temporada agora também, tá boa até agora, velho. Assim que tiver no Netflix, eu verei. Ah, eu não sei, porque é de televisão pública, não sei se chega na Netflix. Então talvez eu não verei. Mas... Aí eu assisti o Blind Spot, que... é uma série de 2015, feita com a namorada do Thor nos filmes, que é a Sylph. A atriz que faz a Sylph, eu esqueci o nome dela agora. Sylph. É o quê? Sylph, não Sylph. Sylph. Ela não é namorada, porque a outra lá domina o coração do Thor. Terráquea. Maravilha. Não, é ex-namorada, se não me engano, não sei. Não, Não, mas tá, é isso aí, friendzone do Thor. Exatamente. É feita com a atriz que faz a friendzone do Thor. Ela é uma atriz bem, bem legal, deu pra ver bem as nuances que ela consegue fazer na série. É, a série é bem, bem estilo série americana mesmo, bem CSI, tipo Casinha da Semana. Só que a trama se passa a partir de uma mulher que ela é encontrada, que é a mulher em principal. Ela é encontrada no meio da Times Square, dentro de uma bolsa. Ela ainda tá viva. Ela é encontrada nua e cheia de tatuagens do corpo. E essas tatuagens, cada uma, ela tem, ela é criptografada, ela tem alguma coisa que vai levar, que vai abrir um caso que geralmente é de corrupção dentro do sistema americano. Então, é bem interessante a maneira como ele trata essa questão do governo, não sei o quê. É bem legal, é bem interessante, apesar de ser aquela sériezinha da semana, aquele bem estilinho mesmo. Eu vou te falar que eu tenho um problema com essas obras que eles botam, tipo, respostas em tatuagens. Que por algum motivo muito estranho, eu sempre lembro do filme The Electric, que tinha um cara lá que tinha as tatuagens, que era um vilão, e aquele filme é muito ruim. Que filme? Não existe filme da Electra. É um filme. É bem ok, assim. Não é lá essas coisas, mas é ok. Se tiver nada pra assistir, é legal. Nessa série, a melhor coisa que tem nela é que você pode fingir que você sabe o futuro. Então, antes das coisas acontecerem, você já sabe o que vai acontecer. Isso é muito previsível, cara. Mas mesmo assim, continua sendo uma série boa como look desse. Se você não tiver nada pra assistir, você assiste ela. Desculpa, amor, minha namorada gostou pra cacete dessa série, então, mas. É, enfim. Então, acho que foi basicamente isso, cara, eu acho. Por um segundo, como você falou, desculpa, amor, eu pensei que ela tava aí do lado. Não, não, não. aqui eu tô em casa aqui. Abandonou ela de novo pra ver anime com os amigos, é isso? Não, não, eu vou pra lá no final de semana, aí eu só volto, né, na segunda. Mas é isso, é porque ela gostou muito da série, eu ficava, não, cara, os personagens estão muito burros, né, eu ficava muito puto, cara, de vez em quando. Mas é isso aí, maravilha, todos os problemas da série poderiam ser resolvidos com uma simples conversa, mas é isso aí, é Blind Spot, maravilha. Eu acho que só. E o filme do Batman vs Superman, versão estendida? Putz, bem lembrado, cara. Ficou um pouquinho melhor. Juntou mais as pontas. Só que é aquele negócio, aumentou um décimo só. Né? Não é lá essas coisas, não. Eu acho que ele consideravelmente melhorou. Assim. Meio ponto. Eu daria 7 agora. Mas é muito foda, que é muito grande, cara. O filme é muito grande, cara. É 3 horas de filme. Puta que pariu, gente. 3 horas de filme. Ele melhora as coisas, melhora mesmo, assim. Existe o Clark Kent no filme. O Superman fala mais do que a Mulher Maravilha na versão final, mais que o Homem-Aranha, inclusive. Nessa versão, tem mais cenas da Mulher Maravilha, né? Quem pensava, tipo, não, só tem aquela cena, então tem mais cenas dela. É, pô. Tem mais cenas da Lois Lane e tal. Só não tem mais cenas do Batman. Praticamente o Batman deixaram todas lá. Só tem uma cena do Batman que e o não, do Lex Luthor? Que tinha mais que não colocaram. Mas o resto tá tudo lá. Ele matando mais pessoas, né? Destruindo completamente a LexCorp pra pegar a Kryptonita, cara. Como o Vlasio disse no chat de opinando, o Batman é muito babaca, cara, desse filme. Tem a cena do Lex Luthor no banheiro, na versão estendida? Ele mijando no pote e tal? Não, pior que não tem, cara. Era pra ter. Faltou essa daí, realmente não tem, não. Entrando no banheiro com o potezinho ia ser foda, cara. Desculpa, gente. Luke, mas desculpa, tipo, o Superman não viu porque era de chumbo a parada, realmente. Ah, claro. É um pau de óculos também de chumbo pra ele ver. Cara, eu acho ridículo um filme precisar de 3 horas pra saber contar uma história. Pior, assim, não é isso, cara. Pior que a impressão que eu tive é que o corte final do filme foi ruim, sabe? Eles podiam ter cortado outras cenas e deixado algumas que estavam ali naquele corte estendido, que já, cara, ia melhorar o filme. Poderiam ter cortado todas as cenas do Lex Luthor. É, eu vi quais cenas. Tem a cena que mostra a vila lá da África, uhum, lá, com os copos incendiados. Já ia ficar melhor, agora, né? Pois é. Mas, o cara não soube fazer um filme direito. Aí precisa de um monte de explicação, precisa de um porém aí. Senhor dos Anéis também tem uma versão estendida, mas isso não quer dizer que o filme anterior precisava das cenas que foram incluídas, exato, né? Então... É, o Quarteto Fantástico também tem, agora eu não sei. Mas é muita coisa. O Quarteto Fantástico não existiu. É. igual Electra, o quê? Quem é Electra? Cara, meu Deus? Eu tô vendo um padrão aí, hein? Todo filme que o Ben Affleck faz de super-herói tem uma versão estendida, que o Demolidor também tem. E também dizem que a... É, e fala que é melhor que a versão exatamente original. Estou vendo um padrão. Isso significa que o filme da Liga vai ser ruim? Não sei. Não sei. É que é aquele negócio, né? O Ben Affleck, ele é bom diretor. Esse ano é bom ator. Apesar que ele foi o ponto alto do filme. Não sei se ele é um mau ator, cara, mas só não é um puta ator. E eu concordo com um negócio que eu vi do pessoal do MDM, né, falando. É que o Ben Affleck é o Ben Affleck, sabe? Ele é o Ben Affleck, ponto. Tipo, você não... Qualquer papel que você botar lá, ele não vai ser o personagem, vai ser o Ben Affleck. É o Ben Affleck vestido de Batman. Não, agora eu não sei, porque ele fez muito bem o Batman, não sei, agora realmente. Não, o Batman, eu já disse qual é o Batman que ele faz, né? O Batman da All-Star. Ele fez muito bem o Batman All-Star. É uma merda. Eu acho uma merda, eu não gosto. Ele me ofende, de verdade. Me ofende. Não vai mais matar pessoas, que agora o filme vai ser alegre, né? Ele vai ser o mentor do Flash, então. Ele não vai matar pessoas, só vai matar parademônios agora. Quando tu falasse mentor, eu só imaginei o Batman com aquele capacete do mentor, cara. Você tá adiantando aí as notícias que a gente vai fazer? Oh Deus, desculpa, tem esse jeito. Então, é mais ou menos isso. Batman vs Superman melhorou um pouquinho. Assisti Blindspot e o nosso querido Mr. Robot, que é muito bom. Tem uma música chamada Mr. Robot, não tem? Mr. Robot. Ah, tá. Então, Luke, e aí, você? O que você conta aí pra gente? Terminei finalmente o seriado Demolidor. Não sei o que pensar. Tem que pensar nessa temporada aí do Demolidor. Podia ter só a parte do Punisher, né? Cara, a Electra é muito chata, ai, velho. Porra, que chata da porra. Toda a parte de romance dos dois é forçada, porque ele tá com a cara em peixe. Aí do nada não, eu gosto da Elétrica. Da Elétrica não, né? Elétrica. Vamos lá, deixa eu defender aqui. A Karen Page, ela é bem mamão com açúcar, não. É água com açúcar, velho. Puta merda. Enquanto a Electra, pô, Electra é foda, cara. A Electra é do cacete. Chata pra caralho, velho. As duas são chata pra caralho. Não dá pra comprar uma coisa. Peraí. Essa é a sua defesa. Tipo, não, é porque uma é melhor que a outra. Acabou, é isso. Aí joga o microfone no chão, né? Acabou. Porra. É pra você chegar até dentro. Uma melhor que a outra. Que esse cocô tá duro e o outro tá mole, é isso, é. Porra. As duas são muito chatas. A Karen Page é chata, nossa, mãe do céu, que personagem insuportável. E ela é Deus Ex Machina, né? Eu era uma menina lá fugindo do bandido. Aí agora eu sou uma detetive advogada, foda pra caralho. Agora eu sou uma repórter foda pra caralho. Caralho, velho, a mulher é foda, cara. Porra, não, vê. Eu não lembro quem foi que disse isso, acho que foi até Vilásio. Eu não lembro agora. Todo mundo na agência trabalhando no cubículo, fudido, e aí ela chega, do nada, fala com o chefe e consegue a sala do cara mais foda da empresa. Como é que é isso? Ah, cara, é insuportável o personagem. A parte do Justiceiro eu acho legal. Porra, mas o problema é que tem a Karen Page lá. Ah, o Justiceiro é um coitadinho. Ah, meu Deus. Não, as melhores cenas foi ele chegar no tribunal e dizer: fiz mesmo, fazia de novo. Olha aí. Pra mim, a melhor cena é quando ele faz: ah, não, tô te usando como isca, sua idiota. E vai embora daqui. Ele não é bonzinho, porra. Ele é o justiceiro. Ele é maluco. Peraí. De quem você tá falando mesmo? Não sei quem é Karen Page. Não sei. Chato pra caralho. Teve a cena do Rei do Crime, que, porra, ali foi o Rei do Crime, não foi o Dodói da primeira temporada. Tô dizendo que ele tava evoluindo, cara. Falei, porra. Aquilo era construção, não. Pô. Qual das duas cenas pura. Você tá falando? Aquele que tava putaço, quase mata o Demolidor? Ou a da prisão? Acho que foi o Liga, ele quase mata o Murdock. Ele acaba com o Murdock, né? Que nem era Demolidor, ele era o Murdock. Eu vou fuder você, eu vou fuder aquele Fog Nelson, vou fuder todo mundo que você gosta. Aquilo ali é o Rei do Mas King. Ele ficou. Naquele Dodói. Parecendo o pinguim do Danny DeVito com o macacão na prisão, cara. Desculpa aí. Mas ele é gordo, cara. Ele é assim. Mas o melhor é que ele chegou em um dia. Em um dia, não. Ele chegou um tempo na prisão, acho que passou um mês. E ele já era o dono da prisão, pô. Ele é o Rei do Crime. Ele é foda. O Demolidor tava ok. Os ninjas estavam uma merda. Uma merda mesmo. Aquele negócio. Cara, é muito, muito triste os ninjas lá do seriado. O Stick me ofende como o Batman da DC, ele me ofende. O Stick nos quadrinhos, ele é o maior artista marcial. Ele é foda. Ele é incrível. Todo mundo bate no Stick no seriado, velho. Porra, cara. Caralho, me incomoda. Tá velho, cara, eu não tá gosto. Sei lá, essa temporada só o Justiceiro foi interessante, mas o toda a parte com o Karen Page em relação a ele também incomodou. Sei lá, nota 6 pra esse segunda temporada aí, acho que tá de bom tamanho. Não gostei tanto, não. Eu fiquei parado 3 horas na rodoviária. E eu falei, o que eu vou fazer durante 3 horas? Não tinha mangás, então eu resolvi comprar um quadrinho. Comprei a graphic novel do começo da Mulher Maravilha, 952. E é bem legal, cara. É bom, bem cara, divertido. Eu tava pensando em comprar esse é o do Brasarelo, né? Pois é, eu tava pensando em comprar. Isso. Só é foda que... São quantas HQs da Mulher Maravilha que saiu pelos 952? Porrada, né? Não, tô falando no 952 mesmo. 952 só tinha um dela. Quantas edições? Só tinha HQ Mulher Maravilha. Mas quantas edições? Mas o Run do Brasileiro, ele vai ser dividido em 2 compilados. Esse daí e mais um, pelo que eu sei. Não. É foda que fica. Parece que tem. Ficou completa a revista, sei lá. Essas graphic novel de. Que não é uma história fechada, é só uma compilação dos volumes, do coisa, sei lá. A história meio que fechou, porque é da 1 até a 6. Meio que fechou sem final, né? Aí eu vou ter que gastar mais quase R$30 aí pra comprar outra, sei lá. Mas a história é muito boa. Pois é, eu concordo com vocês. Essas compilações, elas são legais pra quem não compra mensal, mas é meio foda, eu concordo com você. E meio empolgado, eu resolvi ler a Mulher Maravilha Terra 1, que é uma versão do Grant Morrison, pra um outro universo da Mulher Maravilha, pra contar a história de origem dela. Não, mas eu não vi. Ok. Eu só tenho a do Superman. A do Superman que eu acho muito boa. Não é nada demais, é interessante. As Amazonas claramente são lésbicas. Eu achei legal que elas se pegam forte, bem forte, muito forte, sabe? É forte. Entendeu, cara. Mas se você já leu alguma história de origem da Mulher Maravilha, você vai saber como é que é. Cai o Steve Trevor na Ilha das Amazonas e a Mulher Maravilha vai descobrir o mundo dos homens por causa disso. É basicamente a mesma coisa. Feito do barro? A Mulher Maravilha. não vou falar, né? Não. Mas é a mulher, o desenhista, cadê o nome do desenhista? O Nathan Fairbairn, sei lá como é que fala o nome dessa porra. Ele desenha pra caralho, cara. E a Mulher Maravilha dele tá de parabéns. É bem impressionante a Mulher Maravilha dele. Ainda mais se você ver a capa, é impressionante. Enfim, acho que pra do 952 eu dou uma nota 8, me diverti bastante. Essa da Terra 1 eu dou nota 7,5, tá bom já. Nada muito. O Morrison não pegou muito, não, né? Dessa vez. Não, ele não. Ele foi guaxinim das histórias antigas, mas não pirou muito, não. Só essa coisa das mulheres da Amazonas lá serem lésbicas e tudo mais. Eu acho que não tem na DC, né? Tão aberto assim. Não sei, não assisti. Não, quer dizer, não assisti, não li. É maravilha. Eu só queria, última coisa, comentar de RE0. Eu não entendo, porra, eu não sei se eu gosto desse anime ou se eu não gosto. Não, não, mas é assim, no episódio a gente tá dizendo, porra, que anime foda, o outro a gente tá dizendo, caralho, porra. Ah. Não acontece nada nessa porra. E aí no outro, meu Deus, o que tá acontecendo? É uma montanha de emoções, é uma montanha russa de emoções, assim. Porque tem um episódio que não acontece nada e no outro episódio é absurdo. É um dos melhores episódios do ano. E a gente não sabe o que. Eu acho que tem esses episódios que não acontecem nada, justamente pra ter os episódios que acontecem tudo. Não sei. Que foda que não acontece realmente nada. É meio foda, né? Assistir o protagonista merda lá, fazendo protagonistas e todo mundo aplaudindo. Eu acho meio chato. Sei se você sabe, mas não, se, cara, vamos lá. Vamos sabe, lá. Mas ninguém gosta do protagonista. Que é isso, gente. O cara tem uma puta, um puta aprofundamento. Ele é egoísta. Ele é egoísta pra caralho. Sim, isso vai fomentar que ele é no anime, pô. Até agora a gente já tá vendo um pouco do que ele é. Tá? Até pelo que o. Eu não sei se isso vai ser spoiler. Se for, lá, por favor, bota uma tarde aqui. Ou até porque a gente escutou que o Better Girls disse pra ele, cara. O que o Ben Grylls então, falou pra ele? O Beetlejuice, o Beetlejuice. Ben Grylls, beba mijo, se vocês viram o seu jogo. O Beetle Grylls, que é a preguiça. Cara, agora ele virou o Beetle Grylls pra mim. Agora não. Agora tinha a ver com o Beetle Grylls, né, cara? Agora. A preguiça. Caralho, mano. Mas aí, ele disse que o Tsubaru... Ele era orgulho, cara. Então ele tem por obrigação que ser egoísta, cara. Lá, ok. Mas R0, eu pelo menos ele tá indo por um caminho diferente do que os outros animes baseados no PX vão, né? Mas ele faz alguma coisa diferente que te faz ter vontade de assistir. Diferente de Tabu Tatu, por exemplo, dessa temporada. Tabu Tatu é um episódio. Eu não assisti nem pelo nome. É o primeiro episódio é até interessante. Aí você fala. Ele só, okay. Só pelas lutas. É, no segundo episódio, a garota entra no colegial com uma aluna transferida e eu, porra! Você não sabe que, cara, quem não imaginaria isso? Porra, louco. Caralho! Eu aposto que vai ter um inimigo que vai entrar na turma, certeza, também. Vai, cara. Ter. Cara, quando eu vi que a garota era um tenente e ela parecia ter 16 anos de idade, com certeza, não, vai entrar no colegial junto com esse garoto, com certeza. Claro. É, porque o japonês é um plot twist, gente, vamos lá. Nada de plot twist, cara. O japonês adora mediocridade, cara. É. Do nada, ela é um colegial, porra, é o puta plot twist, velho. Plot twist nisso, Yuri, é zoação, né? Só pode ser. É zoeira infinita, brother. É zoeira infinita. É uma coisa que, tipo, acontece em 5 de 4 aninhos. Sei lá. Cara, eu não entendo o editor apoiar essa mediocridade, cara. Porra, sei lá. Eu fico puto, cara. Eu fico puto de verdade. Mas, enfim, dessa nova temporada, só queria falar de dois aqui, que é o Fudanshi Kokou Senkatsu, que é bem engraçado. É basicamente o anime da minha TL do Twitter. Você pega minha TL do Twitter e faz um anime. É a TL do meu Twitter. É muito bom. É sobre um rapaz que ele adora yaoi, BL, essas coisas. E todo mundo acha que ele é gay por causa disso, mas ele não é. E é isso, é essa história muito engraçada, cara. Tem umas tiradas bem da hora. Eu todo episódio eu dou risada. Do amigo então, amigo dele, você sabe se o moleque sabe desenhar, ele tá fudido, né? Acabou a vida dele. É, e o outro que eu queria falar é o Amama Toinazuma. É um anime que vai te fazer ter vontade de ter um filho. E aí você vai sair na rua e vai ver uma criança de verdade e vai desistir da ideia. Cara, sim, com certeza, velho. Aquele anime que você vê uma vez por semana, você passa uma semana sem ver, aí na outra semana você vê, você fica feliz. Concordo com você, o negócio do filho. Sim, mas sim. Nunca assista 2 episódios seguidos desse anime. Não faça isso. Não tem problema. É muito chato. Cara, eu quase não aguento ler 5 capítulos do mangá. Desculpa. Eu só torço pra não ter relação entre o professor e a aluna. Claro que vai. Eu só torço. Só que a Ren logo. Não sei se vai ter. Sei que a garota vai se apaixonar por ele. É isso aí, isso que eu sei. Eu espero espero como o Zag drop aí, o anime pare na parte boa e não ter essa parte. Não, é, né? Isso. Até aí é meio complicado, né? Aí não, né? Mas é uma merda. Eu acho uma merda esse tipo de plot aí. Só se for muito bem trabalhado, mas esse anime não tem plot, né? Esse anime legal, é cada episódio não fazer um prato de comida diferente. É cada... Então, é melhor do que fazer cada episódio ser um prato de comida diferente, com garotinhas fazendo poses eróticas ou aparecendo peladas, né? Não me falem mal de Shokugeki no Soma. Só Shokugeki, como aquele outro lá de cozinha lá, que tinha um grupo de garotinhas. Eu não sei qual é, que a menina, toda vez que ela comia, ela parecia que tava gozando, não lembro. Isso, assim melhor. Assim como Shokugeki no Soma. Também, né? É melhor do que ver essas coisas. Certeza. Mas é isso. Mas só que o legal é que o Shokugeki no Soma, ele é pra todos os públicos, porque até os homens, eles parecem que estão gozando. Mas que bom. É bom, muito bom. Muito bom, mangá. É mocinha, é isso aí, pode ser. E pra comentar, a Bleach da semana aí, o Aizen virou bonzinho por algum motivo. Ninguém sabe. Viva Kubo. Muito bom. Deus do céu, o Bleach ainda existe. Você sabe que eu descobri qual é a grande plot twist de Bleach, né? Tem um momento lá que o vilão, ele absorve os poderes Quincy e tem uma frase assim, ele sabe absorver tudo que eu gosto, não sei o quê. Tudo está ficando branco. Aí eu parei pra pensar, o que mais tá branco? Isso quer dizer que o vilão, o último vilão, na verdade, tá desde o início. Exatamente. Ele está absorvendo o cenário, tornando tudo em branco desde o início. Ele é muito foda, cara. Cara, no final, a gente vai ver que vai ser tipo o homem animal do Morrison, cara. No final, o grande vilão vai ser o Ichigo conversando com o Tite Kubo, cara. O Tite Kubo que tava fudendo com a vida dele. Igual o nome animal. E ele se superou nesse último capítulo... Porque teve 3 ataques pelas costas. 3! 3 punk ataques pelas costas. É um recorde. É um cara que gosta de levar pelas costas, né? Mesmo. É isso aí. Vai, Velasco. Okay. Tá. Essa piada a gente vai pular com a elétrica. Eu tô imaginando agora. Eu tô imaginando o Luke agora como o Mario. E ele pulando Electra, eu acho. É isso aí, maravilha. Eu não lembro se eu falei de Invocação do Mal 2 aqui, mas eu vi. E. Pois é um filme de terror que. É, tá sustinhos. Ele é legal, ele não é ruim não, mas. É, sei lá, o caso verdadeiro, né? Que ele é baseado num caso que realmente ocorreu. Ele ocorreu de forma diferente do filme. Então fica meio. Ok. Tem coisas parecidas, mas não foi bem assim. Ok. Mas aí você tem que se lembrar daquele filme lá, A Sombra e a Escuridão, que também era baseado em fatos reais. E o filme era bizarro, cara. Ele não tinha nada a ver com os fatos reais. Tipo, eles vão, boa parte do filme, eles vão muito parecido com o caso que realmente aconteceu. Aí a parte que dá sustinho é exatamente a parte que não aconteceu. Entendeu? É, né? Igual lá da boneca lá. Dana Belly, eu não vi o Dana Belly. O Danabelle aparece o capeta. Você acha que apareceu na vida real o capeta? Não, do lado da boneca. Nesse aqui também aparece o capeta. Então. Mas depende, porque. Sabe o que é pior? Luke, ele tem uma freira capeta, né? Nesse aqui. E a freira capeta fez tanto sucesso que vai ter um filme só sobre a freira capeta. Olha aí. Por que não, né? Mas assim, Evilásio, esse filme, ele foi a junção de dois casos. É só um caso. Eles citam o caso a MTV no comecinho, mas não posta o caso MTV, não. É só o caso em Não, Field. Não, é só mas, o caso em mas Field. O da Freira é não, outro. Não mas é, o da Freira Yuri. É outro caso dele. Não é, Yuri. É só o caso em Field. Esse negócio da Freira aí foi introduzido depois. Cara, mas eu vi no documentário que tinha não, dizendo que eles tinham esse caso. Não é, porque a Freira é uma menção, é um focão além e tal. Eles até teve o caso, teve alguma coisa, mas não foi um caso da Freira. Não teve isso, não. Tanto que a Freira aparece exatamente no caso em Field. É meio... Não sei. Em Field não, desculpa. Ah, parece que tá em Field, MTV. Aparece no Enfield porque o filme é sobre o Enfield, né? Sim, sim, claro. Mas enfim, é só pra mostrar que o cara foi o herói lá. Mas os Warren, cara, passaram meio dia só lá. E no caso original, o cara disse que eles estavam lá só pra tentar arrecadar dinheiro em cima do caso. Eles não fizeram nada, entendeu? Enfim. É, vamos pro próximo aqui. É, eu vi o Liga da Justiça versus os Jovens Titãs. Que, cara, é legal. Eu achei bem legal, uma animação interessante. É, não é uma puta animação, mas achei bacana, achei legal a escolha do vilão ser o pai da Ravenna. É interessante ver a dinâmica do Teen Titans tendo o Damian, o Robin, né? E é isso. É legal, é bacana. É, obviamente, Justice League vs Teen Titans é só uma coisa assim, né? Vamos dizer que tem a briga lá deles e tal. Que obviamente. É igual a Batman, é igual a Batman vs Superman, cara. Igual. Obviamente, né? A Liga simplesmente humilha os Teen Titans. Claro. Né? Quem não sabe brincar não desce pro play. Mas tudo bem. Mas Teen Titans salva um dia no final. Enfim, Não, o que você falou, essas animações da DC são legais, mas elas são sempre meio medíocres, assim, né? Em relação aos quadrinhos. Elas têm alguma... É porque, eu não lembro de uma boa. Desde que o Bruce Timm parou, agora ele voltou, né? Mas desde que ele tinha parado, realmente elas não estão tão boas assim, certo? Mas eu não... Aí, tipo, eu não vi a do Gods and the... não sei o que, aquela outra lá que o Superman era filho do Zod, do Bruce Timm. Mas essa aqui é legal, sabe? Não é nada demais. Ah, essa vou corrigir. Essa é legal. É legalzinha. Pô, eu sei qual é. Dark Justice? Não, é Gods and alguma coisa, cara. Mas... Essa é legalzinha. Não é lá essas coisas, mas é legalzinha. Cara, que agora é o Bruce... Inclusive saiu o trailer do novo desenho da Liga, do Justice League Action. Quem não viu, fica a dica aí pra dar uma olhada depois. Parece legal, tá? Mas enfim, eu vi Sharknado 3, finalmente, né? Por quê, porque, cara? Eu queria ver. Porque eu queria ver, cara. Tubarões do espaço. Óbvio. Ai, não, mano. Não tubarões pode ser, do espaço. Véio. Caraca. Que plot assim? O plot não é o seguinte. Que eu vi. O plot do Sharknado 3 é o seguinte. Tá, o Sharknado, ele se tornou um evento meteorológico muito foda, né? Que já tinha começado isso a partir do segundo filme, já tinha essa rolada. Só que o problema é que agora tá tendo o Sharknado nos Estados Unidos todinho. E vai ter... tá tendo tanto Sharknado que eles estão com medo de ter um super Sharknado, que será a fusão de vários Sharknados, e que ia ferrar com toda a costa leste dos Estados Unidos, né? Uma bomba na porra do... Então, não, o problema é que como era tão forte, que tacar a bomba só não ia funcionar. Então, no final, o plot, eles têm que ir pro espaço pra usar um programa espacial que eles tinham lá no espaço, que era tipo o programa Star Wars dos Estados Unidos, que realmente existiu. Então, eles vão pro espaço pra poder ativar a super arma que vai atingir o super tornado e vai derrotar os Sharknados. E, claro, sabe o que é pior? Um tubarão... Cara, eu tenho que contar essa parte, desculpa. Ele, um tubarão, come a Tara Reid, né? Que é aquela que tá no filme e tal. Só que ele come a Tara Reid no espaço. E o tubarão cai até a Terra. E, obviamente, ela não é queimada porque ela tá dentro do tubarão. E ela cai no chão e ela sobrevive. Ela sai de dentro do tubarão porque ela tinha perdido o braço no 2. Com a sua motosserra no braço, cortando o tubarão de dentro pra fora. Peraí, o tubarão tava no espaço. Sabe o que é pior? Ela... Ele tava vivo no espaço. Não, ele foi lançado no espaço. Sim, ele tava vivo no espaço. Mas, filho... Ah, não, mas, filho, cara, sabe o que é pior? Ela estava grávida. Então, quando ela bate no chão, o bebê dela sai pelo buraco que o cara fez no tubarão. E tá vivo. Não é possível, cara. Não. Você tá mentindo, cara. Você não tá falando. Você sabe que mentira é feia, né, sério, cara? Sério. É tipo aquela cena do Ace Ventura, que ele tá na África e ele vai fazer o buraco. Não, o buraco não é o buraco de trás do tubarão, pelo amor de Deus. Não, ele vai fazer o parto da grávida, uhum. E ele aperta a barriga da grávida, o bebê sai voando da grávida. É assim. Mano, tô tipo falando isso. Sério, cara. É tipo o Broly, tá ligado? Que a mãe dele tá lutando e do nada ele sai da barriga da mãe. Cara, eu tenho que confessar que eu vi o 2 e... Só o fato do tubarão ser o mesmo do primeiro filme, a mulher... Tá perseguindo a mulher, né? Perseguindo ela, já é inacreditável. Agora não, é isso aí, pô. É, pior não é, não é ele estar tá perseguindo ser. Ela. É que ele vai achar ela enquanto ela está num avião pra Nova York. É isso aí. Não, mano. Ai, meu Deus. Cara, o filme começa com ele não ganhando ser, a motosserra, gente, de ouro do presidente dos Estados Unidos, cara. Por que não, né? Ah, não. É, por que não? É. Let them fight, pô. Let them fight. É muito bom, cara. É muito merda, cara. É muito merda. Mas, enfim. Se alguém tiver curioso pra ver, tem Netflix 3. Pronto, agora vê. O pior é que o Vilásio falou agora e me deu vontade de assistir essa porra. Pois é. Não, cara. Não deu vontade, não. Fica aí, cara. Então, eu vi o filme lá do Porto dos Fundos, Contrato Vitalício. Não é ruim, não, mas não é bom também, não. É que a gente tiver qualquer coisa. Eu vi o Era do Gelo 5 e ele é legal, mas óbvio, né? Aquele filme que não, tipo, pra quê, né? Cara, eu não sei como é que essa porra tem 5 filmes. Pois é. Pois é. Não gosto de nenhum deles, cara. Eu não consigo gostar de nenhum. Eu gosto deles. De todos eles, mas eu concordo que o primeiro, que ele é o mais diferentão, ele é muito bom, cara, na minha opinião. Mas tudo bem. Eu já falei com o Vilásio, e eu vou falar de novo. Vai ter um onde o mamute vai ser um robô e vai se passar no século 21. Não, eu não ia ter falado isso comigo, não. Eu não lembro, eu acho que não, cara. É. Reclama aí da dublagem dos carioca, mas a preguiça baiana é foda também. Né? De fuder, cara. Puta que me pariu. O melhor é que toda vez que eu vejo a preguiça, eu lembro de um vídeo no YouTube que é um cara que tem a voz muito parecida com a da preguiça do Era do Gelo, sendo preso, pô. E eu não fiz nada, não. Mas enfim, eu vi também o Marco Polo, a segunda temporada, e eu acho ela melhor que a primeira. Eu acho ela melhor que a primeira, inclusive. Eu tô tentando passar pra pegar os filmes mais legais. Então vamos lá, os 3 últimos filmes mais legais. Tem um quarto, mas o quarto vai ser a minha indicação, então deixa pra lá. Eu vi hoje A Lenda do Tarzan, hoje, dia da gravação, A Lenda de Tarzan. E ficou bem interessante, cara, ficou bem legal, assim. Eles pegaram a ideia de contar, na verdade, a história principal, ela se passa depois do Tarzan já ter saído da selva, já ter tá morando com a Jane lá na Terra e tal. E ele volta por um motivo lá pra ele voltar. Mostra os flashbacks, né, dele que andou cuidado lá pelos gorilas e tal. Mas o foco é uma história posterior. E eu achei bem bacana. O cara lá, que eu esqueci agora o nome completamente, que faz o alemão no Bastardos Inglórios, eu esqueci o nome dele agora. Você lembra qual é? É o... Christopher Watts. Christopher Watts. Ele tá bem legal com alguma coisa, ele tá bem contido, ele não tem aqueles paniquitos que ele tava fazendo em todos os filmes dele. Ele tá mais contido e tal. Isso é legal. É porque todo filme dele, depois daquilo, era ele sempre fazia esses paniquitos. Todos. Nesse ele tá mais legal. Inclusive ele tem uma das armas mais legais de filmes que eu já vi. Ele tem um texto que ele enfoca as pessoas com ele, com o texto. É muito louco. Caraca, muito louco. Ficou legal, ficou bacana. Eu realmente recomendo. É um filme bem, bem divertido. Eu vi As Caças Fantasmas. E cara, eu tinha até falado, acho que eu tinha falado pro Yuri e tal. Cara, o filme é bem legal, cara. Ele é um remake, vale lembrar que ele é um remake. Aí o pessoal fica reclamando, mas o filme é muito parecido com o anterior. Ele é um remake. Claro, é um remake, cara, como é que é isso? E a cena final, que é a cena de ação, de soltar e tal, é totalmente diferente. Falei. Eles tiraram coisas que tinham no primeiro, por exemplo, negócio tipo, em nenhum momento elas têm. Todo mundo pensava, né? Vai ter uma cena que eles vão gritar, não cruze os raios. Não tem. Tem várias cenas dos fantasmas, a própria aparição do Geleca, é uma aparição bacaninha e tal. Cara, é um filme bem divertido, cara. Um filme. Eu gostei bastante, assim, eu me diverti pra caramba. É, e, tipo, pra nova geração, o filme faz muito mais sentido do que o filme antigo. Assim. As aparições. Que isso, cara? Como assim? O primeiro filme é muito melhor ter a cena do sexo oral fantasma. Muito bom, cara. Pois é. Pois é, porque é uma cena foda pra caralho, né? É, pois é. Porra, pra criança ainda. Criançaço. Pois é. Apareceu o do Bill Murray, é bem interessante no filme. É o único spoiler que eu vou falar. O Bill Murray, ele é o cara que desacredita as caças fantasmas, né? E ele é morto por um fantasma. Então é só pra... Eu acho que foi uma brincadeira aí, pelo fato do filho... desse lance do filho da puta que ele tá falando, ok? Filho da puta! Apareceu do Necro também, é legal. Eu achei bacana, cara. Eu realmente me diverti bastante. E eu gostei bastante do filme, assim. É um filme longo, eu acho que tem 2 horas e 20. Mas você nem sente direito pro tempo passar. É bem legal mesmo. Agora sim. A pergunta principal. Tem o Who You Gonna Call? Sim, claro. Ainda bem. Porque, sacanagem se não tivesse. Mas é legal, até a brincadeira da base científica pra parada toda, eu acho bacana. Achei realmente um filme bacana. E tem o Independence Day, o Ressurgimento. Obviamente, né? Eu tive que ver. Eu tinha que ver porque eu queria saber se o presidente dos Estados Unidos ele ia ser tal como o primeiro filme, o faz tudo, né? O cara. America, o cara é presidente dos Estados Unidos, o cara dirige Kombi, o cara é pilota caça, o cara faz tudo na porra do primeiro filme. O cara fala com o Alien, faz tudo. Nesse filme aqui, ele já passou 20 anos daquele filme e tal. Ele mais ou menos faz tudo, que ele ainda pilota caça, do mesmo jeito. Ok. Ainda vai pilotar o carro. Mas é legal, assim. Ele é a loucura do primeiro filme. Tá aqui de novo. Tá bem explorado aqui. Tem uns momentos que é muito iguais, mas eles brincam até com isso. Então, assim, ele é um filme que, tal como o primeiro, tem que ser visto como um filme só loucura, sabe? Não é sério. O filme não é sério. Não pode ser visto como filme sério. Lembre-se que o primeiro, o prédio lá era explodido, a Casa Branca, não lembro se era a Casa Branca, era o prédio lá em Nova York, acho que era Empire State, né? Não lembro. Mas não sei, não mas sei. Bem, não o lembro. Prédio era explodido e a reação... Eu acho que era igual. E a reação das bombas, ela ia de baixo pra cima, porque ela virava os carros. Ela empurrava pra frente, né? Sim, sim. Então, tipo, não é um filme pra ser levado a sério. Esse filme aqui, pra ter ideia, tem um momento que a rainha, que é a dos monstros lá, ela simplesmente sai da nave, porque ela é gigantesca. E ela começa a caçar os caras correndo atrás deles, porra. Então, é um filme loucura. E é bem divertido, assim. Eu realmente achei bem bacana. Por exemplo, Luke. Você lembra que o pessoal venceu os ETs, né? Mas, teoricamente, os ETs na África caíram, mas não morreram. Então, teve uma guerra civil entre ETs na África durante 20 anos. Caraca! E ninguém ajudou a África. Ninguém nem sabia que a África existia. A África tá aí pra se fuder, né, cara? Não, tipo, nesse filme é legal que, tipo, como existe só um país, né, no mundo agora. Todos os países, se juntaram, né? Agora tem uma união de todos os países lá. Agora o 4 de julho é mundial. Exatamente, porra, 4 de julho agora é mundial. Quando começa o 4 de julho, começa a tocar America Fuck Yeah em todas as redes nacionais. Você deve ter adorado isso aí. Pois é. O Vladimir Putin deve estar chorando nesse momento. Pois é, cara. O filme é muita loucura, cara. É muita loucura. Infelizmente, eu acho que ele perdeu um pouco não tendo o Will Smith de volta. Mas, apesar disso, é um filme legal. Um filme divertido. Todo mundo tá de volta, menos o Will Smith, basicamente. Porque o Will Smith sabe o que ele tá... Exatamente. Não, é porque o Smith ele é meio babaca, não sei o que, não sabe isso. Eu entendo. Eu entendo a decisão do Smith. E ele tava fazendo o a carreira dele, cara. Ele tava fazendo o Esquadrão Suicida. Enfim, vamos então pras notícias dessa edição. If I said you're a beautiful girl, would it upset you? Because the way you look tonight, silhouetted, I'll never forget it. Oh, oh, Fiona, your fist has touched my heart. I won't let anything in this world keep us apart. Legendary adquire direitos para produção de live action de Pokémon. Esse meu jeito de viver. É, pois é. Tava tudo preparado, né, que fosse ter um filme live action de Pokémon. E a Legendary, ou Legendary, eu não sei como é que se fala direito esse termo, tá? Legendary. A mesma produtora do Warcraft, ela conseguiu os direitos de Pokémon, e como ela obviamente queria fazer um filme foda, inteligentíssimo pra caralho, ela vai fazer a porra do filme baseado no spin-off, que o Pikachu, junto com garota, é o detetive! Porra! O Pikachu detetive que fala, que tá tomando cu! Mano, eu já falei aqui, e eu repito, por que não fazem a porra de um desenho, caralho? Puta que cara, pariu! Pikachu, não, velho, você fala! Pikachu faz... Caguei montes agora. Pikachu, caralho, cara, Pikachu tem um... Achou com o boné do Sherlock Holmes, velho. Ô, vai tomar no cu, velho. Teu boné do Sherlock Holmes e uma lupa, cara. Não, não, cara. Olha o sorrisinho de escroto dele. Ele tem polegares opositores, velho. Puta que pariu, que escroto. Caralho, não, cara. É Mario Bros aí de novo. Caralho. Nintendo, não, cara. Porra, Nintendo. Caralho, isso é muito triste, cara. Muito triste. Eu não sei mais o que falar. É foda, velho. Não tem o que falar, cara. Vai tomar no cu. Vai fazer... É pior que foda-se é sucesso, essa porra. Pokémon GO tá... Tá como a gente falou, Pokémon GO que a gente falou. Tá acontecendo exatamente o que a gente tinha previsto. Tem pessoas morrendo sendo atropeladas na rua. Imagina essa porra aí. É muito triste, cara. Eu só vou assistir. Pra rir. Porque eu sei que é isso que eu vou fazer. Porque vai ser uma merda gigantesca, velho. É sério, eu não entendo, cara. O Pikachu com a voz do Danny DeVito, velho. Se o Danny DeVito não dublar essa merda, eu desisto. Você tá maluco com essa porra, meu. É isso, velho. Cara, eu não sei. Eu não sei o que falar. Vai ser rápido essa notícia que realmente não tem mais nada pra falar. Eu só. É isso. Sociedade, é isso aí. É isso aí. Só é isso aí, sociedade. Toma essa tapa na cara. Vamos ver se tapa na cara. É, Nintendo literalmente tá dando tapa na cara da sociedade. Fox e Marvel fazem parceria para criar série de TV. Não, Fox. Não, Fox. Eu não sei se isso então, é ruim. Né? Não sei se é ruim. Pô, vamos lá, né? Eles vão falar do... Vai ser dos universos dos X-Men. Vão ser duas séries. Óbvio, né? O que é a Fox, hein? O que é a Fox, hein? Ele ia fazer o quê? Uma série de TV Quarteto Fantástico. Não, né? Ainda bem que não, né? Porra. Se tivesse, puta que pariu. Vendo logo essa merda pra Marvel de novo, caralho. É, mas, enfim. Eles vão fazer duas séries. A Legion... E o Hellfire, a Legion vai contar a história do filho do Dr. Xavier. O Legião. Que é o Legião, né? Não é lá esse, o melhor personagem do mundo, não é nem um bom personagem, mas vamos ver, né? Duke, você que leu as histórias do Legião, e aí? Eu não li porque é uma merda. Ai, acho que isso confirma o que eu acabei de dizer. É... Mas, assim, eu esqueci até o poder do Legião. Ele distorce a realidade, eu acabei de lembrar. Se foda. Tal como a frente ser a Escarlate. Tal mas como, nunca fiz escarlate, é probabilidade. 50% né? das pessoas de... É probabilidade, não é verdade? É probabilidade. Mas só que a probabilidade altera a realidade, então é por aí. Ela já criou uma realidade onde o Visão era. Ele podia ter um filho, então é assim que funciona. Mas. Assim, o Legião, ele é um personagem bem merda e ele tem o poder mais comum dos X-Men, que é alterar a realidade. Então, caguei montes. E também tem a Hellfire, que vai ser meio que uma série policial, não sei. É, eles estão querendo fazer porque a Hellfire é tipo um grupo de mutantes malvados que se juntam. E eu não lembro por que eles se juntam, mas só que uma pessoa tá investigando e caguei um monte também, vai ser uma merda. Parabéns, Fox, parabéns. Tá, ok. Então, vamos lá, eu quero só falar um negócio. Legião e Hellfire era aquilo que o pessoal já tinha falado antes, e a série nova que vai ser com a Marvel, não é nenhuma dessas duas, é uma série sobre um projeto que vai mostrar pais comuns descobrindo que seus filhos são mutantes e como lidar com essa situação, ok? Essa vai ser a série da Fox com a Marvel. Ah, tá. A única coisa que eu não vi era que tava o principal. É isso aí, maravilha. Muito bom, Yuri. Muito bom. Mas maravilha. Não tem título ainda. Agora seria... Não tem título ainda. É, não tem título. Não tem. Mas seria bom... O que eu espero dessa série é que pelo menos tenha os mutantes conhecidos. Porque eles são os que causam a maior destruição, né? Tipo o próprio... Ciclope, eu quero ver como é que ele descobriu os poderes dele, matando a família. Não, me ensina mais tudo bem. Cara, Yuri é muito sanguinário, cara. Não, Ciclope não matou a própria família, cara. Mas enfim, eu acho que não. Mas seria bom se matasse, isso aí. Eu acho que vão falar de mutantes que não são tão famosos assim. Eu acho que vão pegar essa parada que eu deixar os famosos pro cinema, né, cara? Porque ainda vai ter o filme aí, o novo filme dos X-Men aí, passar nos anos 90. Mas, assim, por que isso é bom? Porque mostra que a Marvel e a Fox estão tendo interação já. Então, quem sabe, isso não seja o primeiro passo pra volta do Doctor Doom pra Marvel. Porque, assim, Quarteto Fantástico não me importa. Quarteto Fantástico mesmo não me importa, não. Foda-se, só quero o Doctor Doom. O Doctor Doom voltar pra Marvel já seria bom, sabe? Não, o que eu quero, eu só quero três coisas. Ah, e o Surfista Prateado também. Surfista também. Galactus. Caralho, o Galactus, é verdade, o Galactus, ele é original. Caraca, o Evilado esqueceu do Galactus, velho. Não, eu esqueci completamente, pra mim... Mas eu esqueci que ele era um vilão, tecnicamente ele era um vilão do Quarteto Fantástico, por isso tava com a Fox. E ele é ultra importante, velho. E por algum motivo ele foi feito que nem um Parallax do filme merda do Lanterna Verde. É. Sim. Bem lembrado. Sim, Luke, você, o que você acha? Você quer uma vete mesmo daqui? Cara, vai ser uma merda. Não tem dinheiro, cara, pra fazer no cinema. Vai ter dinheiro pra fazer série, cara. Não vai ser bom, não, cara. Não vai. Não, é que você acha dessa ideia? Deixa dessa, as séries da Marvel pra essa aproximação da Fox com a Marvel. É, cara, eu concordo que deve ser ruim, porque é Fox com a Marvel Television. E a Marvel Television faz... Ace of Shield, que é uma bosta. Não, que filha da mãe. Eu sabia, velho. Que escroto. Não diz isso da Marvel Ace of Shield, cara. Tá bom a série, cara. Não tá, cara. Tá bom assim. Teve o hype, a hype foda pra caralho. Chupa DC. Não tá, cara. Não tá. Mas o que você acha dessa aproximação na Fox com a Marvel? Não tem muito o que falar, não, cara. Eu acho que vai ser ruim. Não vai ser bom, não. Enfim. A não ser que tenha outro milagre como Agents of Shield e Agent Carter, cara, não vai sair coisa boa daí, não, velho. Agents of Shield não é bom, cara. Não é bom. É sério, não é, bom. Não sei. Eu gosto. Eu também gosto de Yu-Gi-Oh!, então me julguem, mas isso aí. É bem melhor, cara. É bem mais interessante. Mas eu assisto até hoje, então é isso aí, maravilha. Ok. Acompanhando, é isso aí, maravilha. Tá bom. Me julguem. Tá bom, vamos lá, vamos pra próxima. Vamos. Crossover entre He-Man e Thundercats. He-Man, a DC acabou com nossa infância com todos os quadrinhos da Hanna-Barbera. Ela vai se aventurar com um crossover aí, massa velho, entre dois ícones da nossa infância, que é o He-Man e o Thundercats. Todos sabem que o lado bonzinho vai ganhar, né? Então não tem muito o que fazer. Peraí, o que é o lado bonzinho? O lado bonzinho é o He-Man e o Thundercats, que eles vão enfrentar o Mu-Ra e os vilões lá do Thundercats, que eu não lembro o nome daquelas porra. É, não, provavelmente o vilão do Thundercats é o esqueleto. É o esqueleto. Vai ser legal ver a espada justiceira contra a espada do He-Man. A gente vai ver o Lion acabar com a raça do He-Man, né? Aí depois eles vão ser amigos e vão enfrentar os vilões. É isso. É, eu acho que vai ser tipo assim, vai ser aquele velho esquema, tipo, o vilão do He-Man vai enfrentar os Thundercats e o vilão dos Thundercats vai enfrentar o He-Man. Aí no começo eles vão levar pão, vão conseguir bater nos respectivos e tal. Aí até a hora que eles vão se juntar e finalmente eles juntos vão conseguir derrotar os... E por aí vai. Agora... Por acaso, só falando, um crossover muito especial que teve aí na TV foi o crossover das Meninas Superpoderosas com os Jovens Titãs. E que os Jovens Titãs são babacas inacreditáveis. E até as Meninas Superpoderosas falam isso. É isso. Porque realmente, essa série dos Titãs, dos Novos Titãs em Ação, é realmente babaca para caralho. Agora, eu acho que... Agora, eles enfrentaram o Ele. Não, o Ele, não. O Ele sodomizaria todos. Macaco louco, cara. O Ele sodomizaria todos. É isso aí. Por isso que o Ele é meu vilão favorito de... É isso, espada justiceira contra a espada do He-Man. É, vai ser legal. E vai ser ruim ao mesmo tempo. Porque toda crossover, na verdade, é bem mais ou menos. Tirando da Liga dos Vingadores. Com certeza. Tenho medo de que. Ou não, né? Ou não pode ser. Pode até ser uma música boa daí, mas talvez eles se juntem. Tipo, Sense8 e cantem. And I say, hey, hey, hey, hey, hey. É isso aí. É isso. Eles cantam assim mesmo. Eles cantam assim mesmo. É desse jeito. Uma pergunta. Vocês gostavam de He-Man ou de Thundercats? Pô, eu gostava de Thundercats. Eu gostava dos dois. Porque o He-Man... Eu gostava da abertura de Thundercats. Eu achava muito hilário o He-Man, ele subindo na motoquinha e saindo embora. Era muito foda. Era a única parte que eu gostava. Era que no final ele dizia a lição de moral e ele subia na motoquinha e ia embora. Motoca? Ele cavalgava o gato que ele tinha uma motoquinha também. Mas no final ele subia na motoquinha toda quadradona. Parecia. Mas era o He-Man ou o Principiada? Era o Príncipe. Cara, você sabe que o He-Man era só o Principiada bronzeada, né, cara? É verdade, cara. Tipo, o Grayskull era uma grande câmara de bronzeamento, cara. Ele pegou os poderes de Grayskull, ele entrava na câmara de bronzeamento. Não, tudo bem. Eu até entendo o He-Man ser o Principiada bronzeado. Mas o gato guerreiro. Porque o Pacato se transforma em gato guerreiro é que é meio estranho. Os fabulosos poderes do He-Man, cara. É porque ele cheira cocaína, pô. Aí depois disso ele fica maluco e começa a atacar a galera. Isso aí é canon? Não sei não, eu nunca vi isso aí. Não. Eu também acho que não. É como eu disse, pô. O Palácio de Grace, que é uma grande putaria generalizada. E aí o He-Man ele fica bronzeado, gato guerreiro cheira cocaína, isso aí. Bem, mas a equipe que vai estar responsável por esse quadrinho é a mesma dupla, a dupla, né, que vai estar responsável, a mesma dupla que fez o Tartarugas Ninjas Forever, né? É um bom filme. Turtles Forever, que é um filme legal, né, que é o filme lá do crossover das Tartarugas Ninjas e várias gerações. Filme bom. Mas, eu não sei. É, não sei mesmo. Eu acho que pode ser legal. Eu já vi alguns trabalhos desse desenhista, eu acho ok, desse... William II aí. Agora, eu espero que o Lion, ele pegue a espada de Grayskull, e aí ele fique mais bronzeado do que ele é, e ele cheire com cocaína. Porque ele é um gato e ele é um homem, então... Esse é o Yuri, eu não sei que desenho é esse que ele via. Tá, vamos terminar só perguntando, o que você achava dessa primeira arte liberada? Legal. Caraca, olha aí. Meio bizarro. Eu achei o He-Man muito bizarro, cara. O He-Man cara. Tá maluco, cara. Tá bizarro cara, demais. Lá eu tá laranja, laranja cor de rodovia, cara. Tá bizarro. Mas ele tá... Ele tá cara, com o cabelo... Ele deve estar em Grayskull. Tá com o cabelo vermelho. Mas é que ele deve estar em Grayskull, cara. Vermelho. A gente não definiu que lá é uma grande câmera de... Cabelo vermelho, tá vendo? Ronald McDonald's, cara. Tá tudo errado. Tá bozo. Olha aí, tá vendo? Tu, rapaz, é uma grande putaria generalizada o castelo de Grayskull. E essa imagem meio mitológica do Munha e do esqueleto, hein? Espíritos do mal! Vai ser estranho, cara. Não sei, cara, não sei. Tá muito bizarro isso aí. Mas é isso, espero que seja uma grande putaria generalizada, como o He-Man era, então é isso aí. Não, o He-Man era tudo menos putaria, cara. Foi, ai. Mas é isso aí, maravilha. Vamos então à próxima notícia. Universal pode ter Javier Bardem como Frankenstein em seu universo de monstros. I never met Mr. Frankenstein, but he's living in Shanghai. I never saw his face. Got more chance. Então, a notícia diz exatamente que o Javier Bardem parece tá negociando com a Universal para trabalhar como Frankenstein, né? Lembrando que Frankenstein é o médico e não a criatura, tá? Só para o pessoal não esquecer. Sabe uma coisa curiosa? Hoje eu estava no cinema assistindo o Tarzan, né, como falei, e passou o trailer daquele filme Victor Frankenstein. E eu pensei que o filme já tinha sido lançado. Ah, aquele tempo, do Harry Potter lá? Exatamente. Acho que já foi, já. Lançou, mas... Pois é, mas tava um trailer, passando o trailer, com cenas que eu não tinha visto ainda, inclusive. Eu acho que o lançamento foi muito ruim, então vamos fazer com que todo mundo pense que foi um sonho e vamos lançar de novo essa porra. Pois é, muito estranho, cara, é muito estranho. Ah, não, velho, não pode ser. Eu não sei. Mas enfim, mas tudo que eu... O motivo principal pra eu trazer a notícia aqui é exatamente pela frase final do título, né? Que é o universo de monstros da Universal, né? Que eles estão tentando trazer tudo de volta. Hoje teve a notícia de que terminou as filmagens do filme da Múmia, que tem o Tom Cruise, né? Participando. Tem esse novo do Frankenstein. E parece que eles estão querendo realmente trazer outros personagens, outras coisas de volta. O The Rock deve participar do Lobisomem, né? E então... o Johnny Depp pra Homem Invisível? Caralho! Pois é, então... Será que a gente vai ter um crossover aí de super criaturas no futuro? Tal como a Legendary vai fazer o crossover do King Kong com o Godzilla. Inclusive saiu o primeiro pôster do King Kong. Mano, o The Rock, ele vai ganhar na porrada contra o Lobisomem, velho. Isso vai ser muito foda. Não, mas eu acho que... E se o The Rock for o Lobisomem? Aí fudeu de vez, o mundo acabou, porque ele é foda. Não adianta ter o universo compartilhado dos monstros, porque o The Rock vai matar todo mundo. O The Rock mata todo mundo, cara. Não pode ser. Ele vai pegar aquele cofre do Velozes e Furiosos 6 e vai matar todo mundo, velho. Eu não sei, cara, eu não sei. Mas o que vocês acham da ideia de um universo compartilhado de monstros? Não tô dizendo que é assim, mas é bem capaz de algo do tipo acontecer. Cara, eu só espero que o Homem Invisível não seja tão filho da puta como o da Liga Extraordinária, porque senão o Johnny Depp faz tudo pra todos os monstros, é isso aí. Agora... Yuri, o que tá acontecendo com você, Yuri? Eu não sei, cara. Essas notícias estão me dando muito espaço pra piada ruim. Aí não dá dano, cara. Ainda bem que a gente falou de Pokémon GO, porque é rolar estúpido também, cara. Pois é, mas... Agora sim. Bem, enfim. Agora, a pior coisa que eu tô vendo aqui é botar o Javier Bardem pra ser o Frankenstein, cara. Por quê? Porque o Javier Bardem tem uma puta interpretação. Ele é um ótimo ator. Sim. Aí vai botar ele pra fazer um personagem que ele é completamente... Louco. Não, o Frankenstein ele não faz nada, pô. Se ele fosse o doutor, Frankenstein é uma coisa. Frankenstein é o doutor. O Frankenstein é um doutor, falei no começo da notícia. Mas tô falando aqui que é pro universo de monstros, então ele vai ser o monstro, não? O monstro. Ah, quer dizer que o nível. Não, os filmes de monstros não tem seres humanos, mano. Não. O Tom Cruise não é a múmia. Eu quero só deixar bem claro, o Tom Cruise não é a múmia. Podia ser, a múmia sai correndo na podia sua direção. Podia ser, olha aí, a múmia sai correndo. Podia ser. Olha aí, Filaz. Mas ele cadê, não é. Cadê seu Deus agora, Filaz? Não, o Javier Bardem, ele não vai ser. Ele tá dizendo que vai ser o papel de Frankenstein. Será que o Brad Brendan Fraser vai aparecer no filme da Múmia? Será que o The Rock vai aparecer no filme da Múmia? Que ele era o Escorpião Rei. O The Rock era o Escorpião Rei. Pode, olha aí. Porra, sabe quem deveria ser o Quasimodo no universo de monstros? O Stallone, cara. Quasimodo? Quasimodo? É, monstro? O Cur de Notre Dame, o que tem a ver com... Porque o Stallone tá todo deformado, cara. Ele seria perfeito. Eu podia falar do Igor, cara. Não, ele podia ser o Igor, né? Ele podia ser o Igor. Ia ser meio melhor do que o. Ia ser bem melhor do que o garoto que fala Harry Potter como Igor. Com certeza, velho. Com certeza. O garoto que fala Harry Potter tá fazendo um filme meio louco, cara. Ele tá fazendo agora aquele filme lá junto com. Acho que é com o Michael Cera, se eu não me engano. Não. Ah, não sei se é o Michael Cera. É outro cara que é muito parecido com o Michael Cera. Mas não é o Lex Luthor. É o. É que ele faz um cadáver. É muito louco. Então a interpretação dele, ele é um cadáver. O filme todo. Ele é o cadáver do Harry Potter. Que porra é essa, velho? Exato. Parece legal, inclusive, pelo trailer. É muito louco. O cara fez um tipo, papel bom, mas. O filme é tipo o Náufrago, só que em vez de ter uma bola de vôlei, tem um cadáver, que é a cara do Harry Potter. Nossa, mano, que bizarro. Deve ter sido difícil decorar o roteiro do filme. Porra! Pois é, cara, eu não faço ideia do que vai ser o universo compartilhado de monstros, cara. Caralho, o que o pessoal tá pensando hoje em dia, cara? Que, cara, é muita falta de criatividade, cara. O pessoal não consegue criar nada novo. E se? Os caras estão resgatando tudo que é possível. E se o universo de monstros que eles estão criando é pra no final ele lançar o Scooby-Doo pra juntar tudo? Olha aí. Não, o Scooby-Doo não é da Universal. Mas ela poderia comprar os direitos. É da Warner? A Warner ele vai vender. Pelo menos os direitos do filme, não sei. Falando nisso, o filme do Scooby-Doo aí, eu gosto muito. Melhor filme aí. Você já falou isso, inclusive, várias vezes. É, eu também gosto. Você gosta. Você praticamente gosta só porque o vilão é Scooby-Doo. Melhores efeitos especiais aí. Com certeza. Não ficou datado nem na época. Muito bom o filme. É verdade. Nem na época. É, né? O que seria... O que é totalmente normal, né? Os filmes ficarem datados na época que eles são lançados. Isso aí é só pra ver como é que ele tá na vanguarda, cara. Ele falou, vou deixar o filme tão ruim quanto o pessoal do futuro vai ver. Vou deixar. Melhor filme. Ai, parabéns. Cara, o efeito do Scooby-Doo no final, cara, é inimaginável de cara, como assim? Do Scooby-Doo, cara, você dá pra perceber que tem um cachorro de verdade ali, não é um efeito especial, é um cachorro. Com certeza. É algo que nunca antes foi visto, maravilha, cara. Ai, cara, que escolha de elenco fantástica, cara. Puta bom, que pariu. Isso eu não posso discordar, cara. Tom Cruise ia ser foda, e Tom Cruise e Johnson... O Homem Invisível, o Javier Bardem, puta merda. Homem Invisível, não Johnny Depp, não. Pô, e se o Tom Cruise, o Dwayne Johnson, o Javier Bardem e o Johnny Depp e mais uma pessoa fizesse toda a equipe do Scooby-Doo? Por um segundo... Olha aí. Por um segundo eu vi Eric Johnson e já imaginei o Scooby-Doo e todo o Romário, velho. Vai ser foda. Muito bom, cara. Agora, Dwayne Johnson seria... Johnny Depp de Salsicha, minha opinião. Johnny Depp de Salsicha. É. Tom Cruise ia ser o Fred. O Javier Bardem... Velma. Iria ser... A Velma, certeza. Ele já tem um cabelinho do Onde Fraco Não Tem Vez. É, o Dwayne Johnson, então, seria... A Daphne. Ele fez o filme vestido de fada do dente, né? Qual o problema? O Eric Johnson de Scooby-Doo. É isso aí. O Eric Johnson de Scooby-Doo. Muito bom. Melhor casting do mundo. Esse sim seria um puta filme, hein? Ai, pô. É, mas última pergunta pra sair da notícia. Que monstro vocês acham que tá faltando? Já tem vai ter o monstro do Frankenstein, a múmia, o lobisomem e o homem invisível. Que outro monstro você acha que tem que ter aí no universo compartilhado da Universal? O Eric Johnson. Outro monstro? Eduardo Cunha aí. Muito bom. Meu Meu Deus, cara, meu Deus. Você sabe que no final de... vai aparecer o Dinho e vai falar: ah, você pensou que era o Eric Johnson, mas sou eu, Dinho. E é o Dinho imitando o Romário. Puta, é o melhor filme aí. Caralho, é o Dinho imitando. Era o Dinho fazendo Eric Johnson imitando o Romário que tava fazendo Scooby-Doo. Porra, ia ser foda, hein? Bom, eu imagino o Dinho fazendo isso. Eu não sei quanto é você. Ai, meu Deus, eu vou morrer aqui. Hugh Williams herda a armadura do Homem de Ferro. Então, né? Agora nós temos uma Homem de Ferro mulher. Uma mulher de ferro. Uma, né? Porra, uma mulher de ferro. Cara, porra, Iron Maiden, por favor. Puta, parabéns, parabéns. Luke. E outro país. Nome. Era pra ter te contratado pra fazer essa porra, velho. Mano, Iron Maiden ia ser. Caramba, pena que ele tem direitos autorais aí, fodeu. É, mas é isso aí. Não, Iron Maiden é uma arma de tortura. Não precisa ser do Iron Maiden. Então é isso aí, amanhã vocês já estão esperando. Vocês já podem esperar aí o podcast Iron Maiden. O meu podcast agora, já que não tem direitos autorais, foda-se. Podcast Yuri, que o Yuri vai fazer tudo. Vai fazer a minha voz, a voz do Luke, a voz dele e ainda vai editar. É isso aí. Puta que pariu, olha essa fera aí, meu, porra! E ainda vai fazer Faustão, olha aí. Essa fera aí! Se imitar o Romário, você já. Não, mano. Ai, é um jovem estudante do MIT, de 15 anos. Vai ter a arte do Stefano Caselli. E ela vai chegar agora na Guerra Civil. Ela vai substituir o Tony Stark. Não é após Guerra Civil. Uhum. É após Guerra Civil. Mas já saiu a primeira edição, não saiu? Já saiu. Acho que já saiu. Você chegou a dar uma olhada, Luke? Não, porque eu tô bem atrasado em relação à Marvel. Nem comecei a ler o Guerra Civil ainda. Estão falando aqui que... Posso dizer a vocês que só porque estamos divulgando isso, não estamos entregando o final de Guerra Civil. Na verdade, vocês estão sim. O Tony Stark saiu, então... Vocês já estão entregando. E logo depois eles dizem: ele está ciente de que está jovem e está ultrapassando ele em termos que ela está jovem e que está ultrapassando ele em termos de quão rápido ela faz as coisas. O cérebro dela é talvez um pouco melhor que o dele. Ela enxerga as coisas de uma perspectiva diferente, o que faz a sua armadura única. Então, resumindo, o homem mais inteligente do mundo, ele foi superado por uma menina de 15 anos. Parabéns. Não sei se ela tem 15 anos. Aqui diz, ela é a jovem do MIT de 15 anos. Bem, com certeza ela é uma puta inteligente se ela é estudante do MIT. Porra. Só que ela só tem 15 anos, então porra. Mas vamos lá, realmente... Tony Stark é o homem mais inteligente do mundo, então... Da Marvel. Do mundo da Marvel. Nem da Marvel. Não é tão mais inteligente que alguns caras. Né? Mas enfim... Minha única reclamação é... Dr. Doom é o mais inteligente. Minha única reclamação aí é porque... Como ela vai colocar tanto cabelo no capacete? E é isso. Ah, porra, é sério? Única reclamação. Olha aqui, olha o que ele fala. Ela enxerga as coisas de uma perspectiva diferente, o que faz sua armadura única. Então, não quer dizer que tem que ser de capacete, ó. Não, tem um capacete, cara. Vai ter um capacete, cara, como assim? Não é, né? Capacete. É por isso que é único. Uma saída pra trás pro cabelo, sabe? Não é a porra do Lex Luthor que faz uma armadura e deixa a cabeça do lado de fora, velho. Ela pode prender, cara, o cabelo só. Não. Tá? No meio da porrada aparece, sei lá, o Hulk. Ela tem que vestir a armadura. Ela fala: não, Hulk, peraí. Eu vou prender meu cabelo para entrar no capacete da armadura do Homem de Ferro. E ela primeiro tem que tirar os brincos gigantes também, e né? Se ela faz uma máquina que prende o cabelo dela automaticamente? Porra, tá aí. É mais fácil cortar a máquina do que cortar o cabelo. Não, gente, é por isso que a armadura dela é tão única, porque ela tem a função de prender o cabelo dela automaticamente. Tá bom. Olha aí. É a única parte disso. Não, o pior é que, tipo, a gente só precisava ter lido, mas tudo bem, foda-se. Né? Resto... É o que a Marvel tá fazendo ultimamente. Já transformou o Capitão América lá no Falcão. O Hulk virou a Amadeu Show. O Gavião Arqueiro vai virar a Gavião Arqueira lá. Tem até a personagem pronta. O Thor virou a Tora, né? Então tá fazendo isso. Uhum. Tá mudando os personagens. Ah, é, mas legal. Eu te falar. Eu achei legal. Pois é, eu ia falar isso. Eu achei legal, cara. Cara, eu só reclamei legal. Na época da Tora, porque eu achei que o Thor ia realmente virar uma mulher. Porque noticiaram assim. Tá. Ah, o Thor vai virar mulher. Porra, que merda é essa? Como assim? Porque ele não de pode resto... fazer mudança de sexo, não? Que é isso aí, rapaz? Não, não pode. De resto, eu achei legal, cara. Legal isso. Dá uma renovada no personagem. Não, eu também achei bem legal. Achei a arte maneira dessa arte, pelo menos, que apareceu aqui. Eu não sei. Eu gostei bastante. Eu só acompanho, entre aspas, a Miss Marvel, né, dessa nova geração, mas o pessoal fala bem, né? Inclusive você tá falando aí do Amadeu Show, do novo Capitão América e tal, eu lembrei que vai ter uma revista aí, eu não sei se já teve, com uma nova equipe só com essa galera nova, né? Então tem as Miss Marvel, vai ter essa nova Mulher de Ferro, vai ter um Amadeu Show e por aí vai. E também tem aquele o novo líder da Costa Leste, né? Que é o... É da Costa Leste ou da Costa Oeste? Eu não sei, nunca entendi isso aí. Vingadores da ele... Costa... Da Costa Leste? O que você tá falando? Não sei o que você tá falando. É que ele é o brasileiro, que o líder agora ele é brasileiro, não sei. Ah, tá. É os Vingadores dos Estados Unidos, em que o líder é um brasileiro. É isso aí. Agora eu não lembro se ele era da Costa Leste, da Costa Oeste, não sei. Não, é só Vingadores USA. Avengers USA. Ah, rapaz, olha aí. Tem ótimos personagens como o Hulk Vermelho, que tá com uma calça dos Estados Unidos. E o melhor personagem de todos os tempos da Marvel aí, dos últimos tempos, que é o Kaiju Americano. Que é um Godzilla com... Kaiju Americano. Que é um Godzilla com uma bandeira dos Estados Unidos no peito. É o melhor personagem. Não, mano. E aí, aparece chinês. Certamente a outra equipe que tem a Mucarota Esquilo e a Miss Marvel deve ser melhor. Muito bom. E aí aparece chinês e diz Lightning Fight, é isso aí. É, vai lutar ele contra o Superman chinês. Pô, puta, com certeza, velho. Porque vocês sabem, né, que tem agora um Superman chinês, né? Sim, sim. No rebuff. Sim. Então, enfim, entre a foice e o frango. Olha aí. Caralho, Yuri. Não, Yuri. Puta que pariu, cara. Cara, essa foi muito ruim. Muito ruim, cara. Coloquei o Kaiju americano aí no chat aí pra vocês verem. Ai, meu Deus, deixa eu ver isso aqui, gente. Caralho, ele realmente tem a bandeira dos Estados Unidos. Merda, cara. É o Kaiju americano, cara. Ele é literalmente os americanos levando a diplomacia do modo fuck yeah, né? Como é que eles fizeram essa porra? Eles botaram uma balinha de urânio na porra da barriga dele, foi? Não sei, cara, eu não leio revista tão merda assim, que tem um dinossauro com a bandeira dos Estados Unidos, cara. Essa aí eu pulei. Enfim, é isso. Vamos pras indicações logo. Eu recomendo The Witcher, A Espada do Destino. Terminei bem atrasado porque eu tenho dormido no horário que eu era pra ler o livro, mas eu tô dormindo porque eu sou cansado, estou velho, então atrasei bastante, mas terminei finalmente o segundo livro do The Witcher, que é A Espada do Destino, que é um livro bem bom. Ele é pior que o primeiro, mas ele é bem divertido, assim. pra quem jogou os jogos, ele apresenta como o Geralt conhece a Ciri. É, ele desenvolve um pouco mais a relação dele com a Yennefer, que é a mulher dele. E é bem bom, assim, cara. É bem divertido. Ele ainda resume o livro em algumas histórias de algumas missões do Geralt. Ele não foca mais tanto como no primeiro livro em ida pro presente, indo pro passado. Não tem uma linha linear agora. E as histórias continuam bem legais. A primeira parte eu gosto bastante, que é ele indo enfrentar um dragão albino. É bem interessante a história. É isso. É, segundo livro do The Witcher, do 3 Batmans da Fruta e meio. Bem legal. Eu não tenho o que falar. Eu não conheço muito a história do Witcher, porque eu não joguei os livros. Como é que eu vou jogar os livros? Eu não joguei os jogos ainda, mas eu já ouvi muitas opiniões sobre ele, é muito bom. Então, resumindo, o Witcher, o bruxo, bruxeiro. É um cara que ele é um mutante, ele passou uma série de treinamentos, de mutações que transformaram ele numa pessoa capaz de enfrentar monstros, assim. Ele pode enfrentar desde dragões até bichos mais sorrateiros, assombrações, coisas do tipo. E aí a história mostra ele indo essas missões, né? Algumas vezes não, algumas vezes ele tá procurando, tá passando fome, e é isso. É a história do bruxeiro. Olha, e como ele é mutante, ele foi estar na série do... próxima recomendação aí, por favor. Cara, da Yuri, não. Yuri. Não. Eu indico Mag, As Aventuras de Simbar. Por um minuto eu pensei que ele ia indicar o desenho. É, não, eu já assisti, eu já gostei. Não. É, mas, enfim, Mag, eu sou maluco por Mag, completamente. Eu assisti o primeiro anime, eu fiquei maluco, eu tô esperando até hoje a terceira temporada. Estou com medo que não tenha. Por favor, tenha. Mas. Vai ter, tá acabando o mangá aí, vai ter sim. Mas tá acabando o mangá, não é um bom motivo. Não é um bom motivo pra ter. Né? Cara, você teve um spin-off, cara. Vai ter temporada. Então significa que tá vendendo, e espero que continue assim. O Mag, ele conta a história do Aladdin. Mas eu não vim aqui falar sobre ele, eu vim falar sobre a história a parte dele, que é sobre Simba, que é um personagem que apareceu no mangá de Mag, no mangá e no anime. E ele é conhecido como o rei dos sete mares. Também ele criou a associação dos sete mares no anime, que é como se fosse um reino unido. Ele é os Estados Unidos da porra toda. E aí ele vai contar isso. Isso é um lugar muito bom, né? Estados Unidos da porra toda. Né? Mas aí ele vai mostrar nesse spin-off que o Simba, ele vem de uma origem muito humilde, uma origem pobre, e onde o pai dele era um ex-herói de guerra, e ele era filho desse ex-herói, só que como esse herói, ele perdeu a perna, ele não pode mais lutar, então quando ele recusa o chamado pra guerra, ele é tratado como um traidor, e a família meio que se vê envolvida nisso, e acontecem outras coisas, e o pai dele é considerado o puta traidor infernal, e mandam ele de volta pra guerra, mesmo que fosse uma perna, e claro que ele morre, né, o pai dele. Enfim, e aí você vê a construção do personagem do Simba, Mas é muito boa a história, até porque você vê como é que vai construindo o reino dele. Olha, você vê também a construção das dungeons, da primeira dungeon e a das outras, que vão surgindo, até porque você descobre que ele foi o que capturou a primeira dungeon que foi criada. Então, é muito interessante a história. A história do Magi é muito interessante em seu todo. Mas o Simba, ele é uma história à parte que ficou muito boa e explorou muito mais reinos de Magi que a gente não conhecia. Eu vou dar 4.5 Batman na Feira da Fruta. Eu acho que é o um bom momento para lançar esse spin-off em relação ao que vai acontecer no Magi principal. Acho bem legal conhecer a história do Simba. Eu não cheguei a ver ainda o spin-off e eu não tô lendo o Magi, o mangá, né? Mas pareceu bem legal, cara, por causa... Pois é legal porque é um prequel desse mundo, né? Se você pensar assim. Eu acho Magi um mangá acima da média aí que pouca gente fala. Eu gosto muito. Gosto muito de Magi. É uma obra bem legal, cara. Ele tem um mundo muito grande. Muito bem, muito complexo. E eu gosto muito disso, da maneira como eles construíram. Eu acho que é muito bom. Eu não tenho muito o que falar, que realmente faz muito tempo que eu não vi. Deixa eu ver que eu vi Mac, foi realmente a segunda temporada. Mas, cara, eu gosto muito desse universo das mil e uma noites e tal, que eles brincam em Mag. Então, deve ser legal, é porque eu realmente não vi. Então, não tenho muito o que falar. Agora eu tenho que admitir, tem muita gente falou mal dessa série desse Bata, do anime, pelo menos. Não sei por quê. Não sei. Talvez a animação... A animação é bem mediana, né? Não é lá um One Punch Man da vida. Eu não sei porque eu falei muito carioca agora, mas... Ele não é um One Punch Man da vida. Mas ele continua sendo bom, a história é boa, é bem explicada. Tem todos aqueles pontos de Magi que é o que atrai na história, que ele fala muito sobre a política do local. Então é muito bom. É isso aí. E aí, vocês têm alguma nota, alguma coisa assim? Eu não vi o anime. Eu vi os três primeiros episódios, mas o resto eu não vi. Ainda não vi. Eu simplesmente ainda não vi. Então é isso aí. Muita coisa. Pô, muita coisa, cara. Muita coisa descreve tudo. Eu indico Procurando Dory. Saiu o filme da Pixar, Procurando Dory, que é a continuação do Procurando Nemo, que não precisava existir. E eu continuo com essa, tipo, esse filme não precisava existir. Porém, como eu estou falando para todo mundo, uma vez que ele existe, por um acaso existindo, ou não, só porque os caras são bons mesmo, ele é melhor do que o Procurando Nemo. Então, é que a personagem Dory é uma personagem mais carismática e eu acho que... O Nemo é um personagem legal, mas a história voltada ao redor da Dory é muito mais interessante. Então, nessa história, a Dory, por um certo acontecimento, ela lembra dos pais dela. E ela quer ir até os pais dela, né? Porque os pais dela devem estar procurando ela, de certa forma. E a gente tem um flashback vendo toda a vida da Dory, como é um pouco sobre como ela se perdeu dos pais... E tal. E é legal porque, do mesmo jeito que ela lembra as coisas meio que aos poucos, a gente vai vendo isso pela cabeça dela, né? Pela mente dela. Então a gente nunca tem a história completa até chegar ao final do filme. E isso é muito legal, cara. É muito interessante a forma como eles trataram essa questão, né? Do fato dela ter uma doença, da perda de memória recente. E como isso afeta e faz o filme... A cada momento você não faz ideia do que vai acontecer. Você não sabe pra onde que vai. Porque tem um certo momento tá indo pra um lugar e ela esquece o que tá acontecendo e ela vai pra outro lugar, sabe? Então, e o título Procurando Dory é porque em um certo momento ela se perde do Lemo e do Marlin. E o Lemo e o Marlin vão tentar procurar ela ao mesmo tempo que ela está tentando procurar os seus pais. E a história quase toda se passa num lugar, né? Num lugar específico, que é um espécie de instituto de vida marinha. É bem legal, é muito bacana, os personagens novos são muito legais, tem uma baleia, que aí explica como ela aprendeu a falar baleias, inclusive. Olha aí! Tem toda a explicação, tem a explicação da musiquinha, de por que ela canta a musiquinha, tipo, continue a nadar, continue a nadar. Então, tem um monte de explicação de coisinhas que a gente vê no primeiro filme, eles linkaram com esse filme, ficou muito legal, cara. E, tipo, é muito bem feito, é muito interessante. Visualmente é um filme... Eu não sei se eu posso dizer que ele é melhor, porque ele é praticamente o mesmo filme visualmente. Porque o filme não datou, né? O Procurando Nemo é um filme que, apesar de ser um filme todo digital, ele é um filme que não datou, né? Ele é um filme que ainda continua visualmente muito bonito. A maioria dos filmes da Pixar continuam, né? Eu não sei... Tem um filme assim que você acha que datou? Talvez o Toy Story 1? Eu não sei. O 1 tá bem datadão, cara. Eu acho que talvez o Toy Story 1. Mas... certo. O Procurando Nemo também. Eu não sei se o. Não, mas eu não acho ele datado, não, cara. E eu não acho o Vinícius certo datado. Até porque ele é 2D, né? Ele é o único que não é digital. Mas. Ele é digital, mas não é totalmente digital, né? Mas o. Procurando Nemo eu acho. Tranquilo, cara. Mas bem, esse aqui visualmente é muito bom. Ele continua com o mesmo estética visual do primeiro. Não fizeram nada diferente, que é muito bom, né? Pra dar ideia de continuidade. E, cara, eu não sei. Eu só posso dizer que o filme é foda. Assim, ele é mais emocionante que o primeiro. Nesse filme eu chorei. Tenho que admitir. Eu vi duas vezes no cinema e eu chorei as duas vezes. Fazer o quê? O 3D é 3D, né? Você sabe o que, é que acontece filmes 3D? É como a minha vida, é só decepção. eu gostei, mas tipo, não precisava. Tanto que a segunda vez eu vi sem 3D, né? E a única coisa que eu... A única arrependimento, entre aspas, que eu tenho é que eu ainda não vi o legendado, né? Eu quero ver o legendado também. O dublado é muito bom, a dublagem é muito boa, mas me falaram tão bem dos dubladores, dos novos personagens, que eu quero ver o legendado também. Então, provavelmente quando sair o DVD ou o Blu-ray aí eu devo assistir. Lembrando que ele, por acaso, ainda está no cinema. Pelo menos durante a época dessa gravação. Quando sair o podcast, provavelmente, talvez ele tenha saído. Então, se você tiver uma máquina do tempo, utilize-a. Não sei. Porque o filme está há bastante tempo no cinema e ele foi a maior arrecadação aqui. Foi uma arrecadação também incrível, gigante. Então, vamos ver, né? Vamos ver se vai ficar no cinema ainda. Mas a questão é que o filme é muito bom, cara. Assim, eu não tenho o que tirar desse filme. Né? A história é muito legal. Visualmente, eu gosto bastante do visual do mundo de Procurando Nemo. Eu não sei, eu não tenho o que tirar desse filme, sabe? Pra mim, a nota é 5. É 5 baixo no céu da fruta. Olha aí, rapaz. Eu não sei, eu não assisti. Como sabem, eu não tenho para ir para o cinema, mas isso aí. Então, não sei, tu assistiu isso, Luke? Não, eu tô com meio preguiça de assistir no cinema esses dias aí. Vontade de nada, cara. Você não vai. Você vai só quando sair o filme dos emoticons, né? E certamente você vai assistir. Claro, ver o cocô. Pois é, tem que ver o cocô. Exatamente. Eu só vou querer ir pro cinema, acho que esse ano, mas agora quando tiver. Se lançar no cinema, né? O Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions, olha aí, novo filme de Yu-Gi-Oh! Que tá chegando. Vamos finalizar aí. vamos finalizar. Vamos lá, vamos. Cara, Yu-Gi-Oh! Então é isso, vamos para as considerações. E Enfim, considerações finais. Lucas, o que você conta aí? É só pra finalizar, eu vi A Bruxa. Eu agora, me senti... né, que você fala. É, pois é. Eu me senti burro vendo esse filme. Ué? Porque... Eu não entendi por que vocês gostaram desse filme. Vai como ver, assim? Eu não entendi. Esse filme é uma merda. Esse filme é uma merda. Como é que é? Eu tô louco de gostar desse filme, cara. Por quê? Nada, cara. Esse cara não acontece nada. Nada. É, eu falei que ele era um filme lento. Nada filme acontece lento. Feijoada. É a nota do filme, tá? Cara, é um filme legal. Aparece em coreano. Aparece em coreano e ele... Nada acontece, feijoada. Yuri, para. Por favor. O filme é muito ruim, cara. Desculpa, eu não gostei de nada desse filme, cara. Nada. Só, tá, eu gostei de uma coisa que foi do bode. Porque o bode é foda. Porra, é Black Phillip, velho. Puta que pariu, que foda. É, mas de resto, qualquer coisa. Entendi porque as pessoas gostaram tanto desse filme. Não. É porque é aquele negócio, é como o próprio Vilásio disse quando eu trouxe ele aqui pra indicação. Ele é um bom filme, só que ele não é um filme de terror. Ele é um drama. Ele é uma fábula. Então. Ele é uma folk story. Folk story, uma história folclórica. Folk story, isso mesmo. Então, ele não tem... O próprio filme disse, tem escrito lá no filme, New Folk Story. A New Folk Story. Eu prefiro então, a história do Curupira do que a história do okay. Sampaio. Ah, cara, eu gostei. Eu acho que ele não é um filme pra todo mundo, ele é um filme lento. Eu concordo, ele é um filme muito lento. Eu não vou tirar isso. Eu não acho que não acontece nada, né, cara? Mas é uma história muito simples, né? Se você for pensar bem. É, eu também não acho não, até porque nos primeiros minutos uma criança já é levada, então tipo, aí na cara de vocês, mas é isso aí. Não, tem no trailer. É, então, nos primeiros minutos o bebê já é levado, então, cara, não acontece nada, só que é muito sutil, tudo que acontece é muito sutil e pode ser explicado, é por isso que tem todo aquele conflito na família. É, pode ser explicado o final lá, com as pessoas lá, fazendo a rodinha lá. É, o final não. É, o final eu concordo que o final ele foi meio exagerado, eu concordo mesmo. Não, eu não achei exagerado, eu achei que tipo... Eu acho que o final, eu realmente acho que o final do filme seria ela entrando na floresta e pronto, fechou, acabou. Poderia ser, mas pra mim foi lá. Meio que uma metáfora, sabe? Tipo, a liberdade... Não, mas eu entendo. Eu entendo que era uma metáfora, mas não precisava. Eu só achei que, tipo, foi a mais. Sim, é. Aquele filme que teve o final e aí contou um pouquinho mais, sabe? É, eu gosto. Eu gosto também. Quase que minha experiência foi arruinada por um amigo meu, mas é isso aí. Ele ficou fazendo piada no meio do filme, cara. Que filha da puta. Tá bom. É isso. O que mais? Só isso? Só isso. E você, Yuri? Tem algo que você conta aí, considerações finais. Como sempre, é ótimo estar aqui de volta, trazendo de novo também o Chat de Opinando aqui, para que o pessoal acesse. Chat de Opinando, todo domingo a gente faz uma call, a gente tá assistindo 91 Days, o ReZero e o Momonokean, eu não sei o resto do nome. Fukigen no Momonokean. E ReZero tá foda. Eu tô maluco agora. Que eu comecei a assistir ReZero de novo com a minha namorada. Entenda essa palavra como você quiser. Como assim? Eu não entendi agora. Você, quando escutar, vai entender. Deus do céu. Eu assisti com a minha namorada agora. Eu tô assistindo de novo ReZero. E tô vendo muitas coisas que não tinha antes. Então, muito bom. Então, venham pro Chat de Opinando. Porque... Tem sempre as discussões malucas, os memes do JP. É isso aí. E nosso querido amigo Wesley Safadão, né? Porque o Wesley Safadão não pode deixar de ser comentado aqui nessa parte. Wesley Safadão é o nosso amigo do Discord, se chama Wesley. Então a gente falou de Wesley Safadão, a gente não tá falando do cantor. Pô, não era pra ter explicado. Não era pra ter explicado. Não ficar confuso. Pô, pena, né? Mas é isso aí. Sempre vão participar. Cara, a única coisa que eu gosto da Safadão é da propaganda da Skol, cara, que eu acho legal. Eu sou o Safadão, vem comigo até o chão e por aí vai. Mas é muito. É sempre muito engraçado lá no chat. É, e sempre bom participar aqui também. Eu sempre tá aqui junto com a galera, com o Lucas e o Vlásio. Então, é isso aí, é isso aí. Enfim, vamos terminar aí. Só lembrando que começou a Atomic Bomb do Steve Universo. Só pra jogar na cara do Lucas. Tá muito foda, caraca, tá muito foda. Tá muito bom. É, mas enfim, tá muito foda. Tá muito foda, só isso que eu quero dizer. Tá muito foda. Saiu um novo aqui, o Vlásio já mandou aqui pro chat e opinando, então eu já vou assistir. É, pra quem gosta de Steve Universo, eu tô divulgando quantos são os episódios da Legendade. Já. Isso é muito então... bom, cara. Eu tô aqui sem fazer nada, eu tô esperando aqui Steve Universo, de repente, pum, aparece aqui. Eita porra, vou assistir essa porra. Pois é, tá muito foda. É isso que eu dizer. Já tem musiquinha nova, inclusive tem um episódio todo musical. Cara. Que foi do caralho. Do caralho mesmo. Caraca. Certeza. Pra quem gosta desse universo, tá bem legal. E fora isso, eu só queria dizer mais uma vez que Nintendo. Por que Nintendo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Nintendo? Pikachu, cara, por quê? Porque eu. Por quê? Não. Então vamos esperar que seja o Danny DeVito imitando Sérgio Malandro imitando Eric Johnson imitando. E assim, Israel Dio e todos eles estão dublando do Pikachu, é isso aí. Enfim, é isso, pessoal. Tchau. A música aí do final, Eric Johnson cantando aí. No, God, please, no! No! No! A música imitando o Romário. Sim. Aí vai ser complicado. Mano, como é que bizarro. Cara, eu gosto muito do grupo de stand-up, que o nome do show deles é Eric Johnson pra ver se lota. É só por causa disso. Eu não lembro. Bom. Agora e fique com essa música. Não tem, essa música não existe, cara. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.